Romeo Charlie, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 090 graus com 10 nós. Romeo Delta Romeo Charlie decola ao 58, controle agora em 119.35, bom voo. 935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Delta Romeo Charlie decolado, perfil da Pompo. Delta Romeo Charlie, contato radar na decolagem. Suba ao 3906 da Momo. Para o 390, perfil da Momo. Eu vou direto Tida presente. Direto Momo, aguardando a coordenação com o centro Recife. Gente, grato. Romeo Charlie, prossiga direto ao front, porém restrito 330. Direto front, restrito ao 330, Delta Romeo Charlie, entrada. Delta Romeo Charlie, passa agora nível 210 para o 330. Confere, Delta Romeo Charlie. Chame o Centro Recife em 12685, altera 12545. 2825-2545, Delta Romeo Charlie, grato por dia. Salvador, o Gol no 8 no 7, ciente da informação, é para cópia Guarulhos? Gol no 8 no 7, bom dia, Guarulhos, no 360 já aprovado, só um minuto para cópia. Ciente 360, aguardando. No 7, cópia. Tá pronto, pode prosseguir o noite no 7. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, Upzulou no 4, Grufe, Upzulou no 6, Belo Horizonte, direto Trivi. Decolagem pista 1-0, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Tael, Leda, após Leda, direto Crate. A frequência do controle em 119.35, aciona 5132, Gol no 8, no 7. Ciente autorizado 360 Guarulhos, conforme plano, pela Upzulu no 4, Grufe, Upzulu no 6, Belo Horizonte, DCT, Trivi. A decola da 10 com curva direita, a saída é da El, Leda, após Leda, Crate, 119.35 é o controle, 5132 o transponder, o Gol 18 no 7. Protejamento correto, meia dúzia, portão, chama pronto, Gol 18 no 7. Chamará, 18 no 7.